E muito mais! Vendas disponíveis, garanta já seus ingressos. Informações, rodeguetour.com.br ou no 11-24-29-14-14. Promoção exclusiva, Metropolitana, a rádio oficial do Rodeguetour Festival. 98.5 é Metropolitana. São Paulo. Vem que é hora de Cacau Show, vem que é hora mais feliz do seu dia. É hora de aproveitar os lançamentos do Festival de Trufas e ofertas especiais. Compre 3 trufas e ganhe a quarta de presente. Quer mais? Compre 10 trufinhas por apenas R$2,44 cada. Isso mesmo, apenas R$2,44 cada. Seja Cacau Lover e aproveite surpresas no site e no app. Aqui na Metropolitana, você ganha os melhores prêmios da Mondial. Para participar, fique ligado na Metropolitana para garantir o seu prêmio. Mais uma que só acontece aqui. Mondial, a escolha inteligente. Gente, Metropolitana. Yes! Chupim. Metropolitana. Chupim. A galera mais irreverente do rádio. Os mais lindos apresentadores do seu rádio. Oferecimento 99. Motora, aproveite diariamente os descontos em combustível do 99. Abastece. Começa agora na Metropolitana. Chupim. Chupim. Chupim. Segundou. Maravilha, começando mais uma edição do Chupim. Atenção, Aracaju, Sergipe, nossa afiliada querida de Aracaju, Sergipe. Alô, Metropolitana Foz do Iguaçu, Paraná. Um beijo pra vocês. Alô, Goiânia, Goiás. Um beijo pra nossa afiliada querida. Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Um beijo também. E Litoral Sul, pegando todas as praias sul de São Paulo. Atenção, Brasil! Atenção, Pará! A partir de agora, Tucuruí entra no ritmo da rádio número 1 do público jovem! Aê! Seja bem-vinda, Tucuruí! Chegamos! 90.9, agora com tudo o que a Metropolitana tem de melhor. Música, irreverência, bom humor e as maiores promoções do rádio brasileiro. Tucuruí, cidade do Sudeste paraense, ama a cultura do Pará e lar de uma das maiores hidrelétricas do Brasil e do mundo. Agora se conecta à potência da rede Metropolitana FM, abrindo as portas para um novo capítulo no rádio paraense. Com orgulho, anunciamos que Tucuruí é a primeira afiliada da rede Metropolitana no estado do Pará. E este é apenas o começo. Em breve, capital também, Belém, fará parte desta história de sucesso. Agradecemos imensamente a confiança e parceria dos nossos representantes locais. Um abraço para o querido Pablo Costa e também para o senhor José Adão. Beijo para vocês do coração, que tornam essa expansão possível com sua visão, dedicação e paixão pelo rádio. Seja muito bem-vinda, Metropolitana, Tucuruí! Aê! Aê! Esse Zé Adão é abençoado, hein, velho? É o Pará dizendo alto e claro, Metropolitana, yes! Vamos ouvir, Tucuruí! Tem a melhor rádio. Metropolitana, yes! A Metropolitana está sempre ao seu lado, com muita música e muitas novidades. A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir. Amo noite e dia. E ainda com as melhores promoções pra você. Metropolitana Tucuruí 90.9. Tucuruí, eba! Tucuruí, eba! Tucuruí, eba! Bem-vinda, Tucuruí! E no no programa de hoje tem trotes, no programa de hoje tem fofocas, tem notícias. E ele, o Max Bezerra, tá aqui diretamente do Nordeste pra participar do nosso programa. Ele é maravilhoso. Amo Max Bezerra. Vamos dar muita risada daqui a pouquinho com ele. Além do tema do dia. O tema do dia vale prêmios. Mande sua mensagem para o WhatsApp da Metropolitana respondendo a pergunta. Qual é a coisa que mais te irrita quando você está viajando no transporte? Pode ser avião, pode ser ônibus, no carro, com alguém. O que mais te irrita? Bufa! Hã? Bufa! Bufa! Puta merda, bufa! Bufa no transporte público, ela não sai. Ela parece uma pessoa que tá dentro e presente, iguais aos outros. Demora! É horrível! Tem gente que se irrita com criança chorando. Tem gente que se irrita de competição de apoio de braço. Sim. Ah. Falação. Janelinha. Falação alta. Falação também? Falação me irrita muito. Irrita, Rafa? Muito, muito, muito. E aí?